taxi 256. Azul 27, altura autorizada, alinhada e decolar 00705. Autorizada e alinhada e decolar a pista 10275. Approved via EPROM. Report on interception. Join the runway 10. Report on interception via EPROM. 181, decolada ao 54, chame controle, frequência 120, décima 8, boa, Reacha. 308, Grafa, boa noite, 17. Set up 258, Brasília Fox 2526, clear to clear for takeoff from 10 India 080 degrees, 5 knots, 2 and 8 1 8. Brasília Air Fox 25. Air Force 2526, airborne at 00, order control 120, decimal 8, and that's 120, decimal 8, Brazil Air Force 2526. Salvador, muito boa noite, está 3290. Está 3290, registrado, fogo autorizado, pistola 0, 080 graus, 059, ajuste 108. Autorizado pouso, pistola 0, está 3290. 190, no solo 04, direita 121, décima 9. Direita 119. 9, próximo pode estar da terra. Boa noite, 9-0, Magdalena da Goa, autorizado, alinhado, decolar, pistão 0, 0, 7, 0, grau, 0, 5, 9. Quero decolar 1-0, do Zero, Tango Lima, Vitor Delta, reporte vertical da Enrimal, ajuste 1-0-1-8, vento 0-8-0 graus, 1-5-9. Nativo, agora através da Enrimal, Liberta Delta. Delta, ponto autorizado, pistão 7080 graus, 039, ajuste 9018. Autorizado, pouso, pista 17, o Lima Pedro. Passou o vento, Lima Pedro? Vento 080 graus com 059. considere só Lazão 5. Reporte livrando a pista, livra a pista do Elcon, vem empate. Boa noite, 705, boa noite, autorizado alinhada, decolado, chama 0, 1100 graus, 05 nós, ajuste 10 nós. Decola, 0,2, chama 0. Atenção, Salvador, azul 9545. 9545, fogo autorizado, pista 0, vento 77 graus, 39. 38, autorizar o táxi até o hotel. Mantenha a posição no hotel e aguarde para a decolagem. Decola do hotel ou da carteira? Decola do hotel. Sim, chama no hotel, GM38. Chama no hotel. GM38, autorizado a alinhar e manter a partir do hotel. Alinhe e mantém do hotel, ok. 9545, sala 32, libera a direita, sala 1219. Direita, sala 1219, a zona 545, obrigado, boa noite, bom trabalho. região 38, autorizado a decolagem pista 10, vento 080 graus, 3 nós. Decolagem, G. good evening. Europa 083 established localizer 10. Europa 083 Land Rover, we're going to be able to do 05 Europa 083. Europa 03 on the ground at 47, to the right, and contact ground 121 decimal 9. 1219 next to the right, Europa 083.